Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia aos nossos queridos ouvintes de São José dos Campos, do Vale do Paraíba e do mundo através da internet. Nós queremos, através da Super Rádio Piratininga e agora também pela internet, levarmos os conteúdos da doutrina espírita, falando sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens. Falando também sobre a vida futura, a beleza da ética e da moral e o futuro da humanidade. Esses ensinamentos foram trazidos pelos espíritos superiores através de vários médios e recebidos e coordenados por Allan Kardec. A doutrina espírita vem reavivar a fé que está relegada nos porões das superstições, vem trazer a lógica e a razão que toma conta do nosso mundo. A fé e a razão se harmonizam com a estrutura da doutrina espírita como ciência, filosofia e religião. A doutrina espírita nos liberta de nossos medos, de nossas ansiedades, de nossas superstições e, acima de tudo, de nossos preconceitos. Assim, gostaríamos de levar até você e ao seu lar mensagem de paz, de amor e de tranquilidade. Tenha um bom dia. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes. Vamos entrando no ar com o apoio das Casas Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Agradecendo também ao grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso irmão Carlos Monte Oliva e o tema será a espiritualidade dos animais. Um tema muito interessante, né, que atualmente parece que o ser humano está se conscientizando mais em relação aos nossos irmãos menores, como falava Chico Xavier. E o tema, então, está em voga, né? É um tema que está sendo bastante falado, bastante discutido também e muito mais valorizado pelas pessoas. Pelo menos aparentemente é isso que nós vamos conversar com o Monte Oliva aqui. Qual o conceito que a doutrina espírita tem sobre os animais, se os animais têm espírito, se os animais têm alma. E qualquer pergunta que vocês queiram fazer, ligue para nós aqui, 3941-9750, 3942-9750. Pode também participar das nossas redes sociais, Facebook e WhatsApp. E estamos aí até às 10 horas da manhã para conversar um pouquinho com vocês sobre a espiritualidade dos animais com o nosso irmão Carlos Monte Oliva. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte da Super Rádio Piratininga 750M. Para você que está escutando a gente na rádio online Vivência Espírita, bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa aí pode ser reprisado a qualquer momento, principalmente para vocês que estão assistindo a gente no YouTube Live. Então, quem está participando aí hoje, a gente não está transmitindo no Facebook Live, até por causa dos problemas técnicos que a gente estava tendo. Então hoje a gente só está pelo YouTube Live. Então entra aí no youtube.com/vivenciaespirita para assistir a gente ao vivo aqui no programa, né? E quem puder, abaixa aí o nosso aplicativo Vivência Espírita aí no Android para poder escutar o programa também durante a semana. Então quem perdeu o programa no domingo, basta baixar o aplicativo e escutar o programa terças, quintas e sábados. Lembrando que a gente também tem o podcast do programa lá no site. Então, no portal, entra aí vivenciaespirita.com.br. Também tem o podcast para vocês poderem receber o programa pelo seu próprio celular. Então, quem já está aqui conosco, participando aqui no YouTube, né, ao vivo, então vocês já podem estar assistindo a gente aí. E a gente vai definir a pergunta para sorteio. Então, ele vai sortear dois livros para vocês. Então, entre em contato com a gente no telefone que o o Jorge comentou, que eu vou repetir, é 12-3941-9750 ou 12-3942-9750 também para participar, né? Basta aí deixar o seu recado, compartilhar, curtir, que já está participando também para o sorteio dos dois livros espíritas. Então, vamos para a prece de abertura com a Camila. Ô Rui, se puder dar uma licença aí para a Camila. Então, quem já mandou um recado aqui foi meu avô, mandou aqui um bom programa, meu avô Manuel, que a gente estava ontem almoçando junto. Ele e minha avó devem estar escutando lá, já mandou um recado aqui, um bom programa para a gente. Então, Camila, bom dia. Se puder fazer a prece para a gente. Bom dia, queridos amigos. Dou um bom dia para os nossos ouvintes, que nesse momento os corações possam estar tranquilos e serenos para receber da equipe aqui presente toda a informação, todo o clarear nossas mentes. Pedimos e rogamos para os nossos mentores estarem junto de nós nessa manhã e com o coração cheio de amor agradecemos. Aproveitando, agradecendo pela vida, agradecendo pelos nossos parentes, agradecendo pelos nossos familiares e agradecendo a oportunidade de estarmos aqui no hoje, lembrando que a alegria de viver é o presente que Jesus nos trouxe e que possamos, nesta manhã de domingo, vivenciar as palavras de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Tema do dia. O tema do dia de hoje será espiritualidade dos animais, que nós teremos no próximo sábado a segunda jornada jacaraiense sobre espiritualidade dos animais. E nós trouxemos aqui hoje o responsável por esse seminário, o nosso grande companheiro Carlos Monte Oliva, que é da grande Jacareí, né, Jorge? Sempre que ele fala assim, veio o nosso amigo Hélio falando a mesma coisa, né? O Hélio falando a mesma coisa, mas isso é senso comum, né? Uhum. Mas o pessoal de Caçapava agora está querendo falar a mesma coisa também. Tudo a mesma coisa. Todo mundo. Falando tudo a mesma coisa. São José faz parte de... Não, Caçapava, lá em Caçapava, tinha um rapaz que falou que todos fazem parte de Caçapava, né? Porque Caçapava é que está no centro, né? A mais antiga é Jacareí, né? Mas disse que está no centro. Tem São José de um lado, que, né, tem Taubaté do outro, ainda tem Caraguá, ainda puxou Caraguá ainda para o lado do litoral nosso, né? Para poder passar para Caçapava. Os nossos ouvintes que não moram aqui no estado de São Paulo, talvez desconheçam essas qualidades que tem Jacareí, né? Que é uma cidade muito boa também, né? Uma cidade que... Ah, e outra, como tem ouvinte nosso em Jacareí? Jorge, eu fui viajar... domingo, eu estava ouvindo o programa até em Atibaia. Então você vê até onde chega o poder da nossa rádio Super Piratininga, daquelas bandas de lá, né? Chega bastante. Em Jacareí tem muitos ouvintes. Talvez em Jacareí tenha mais ouvintes até do que São José. São José dos Campos. Depois dessa introdução, Também só complementando que a gente também está sendo ouvido lá pela Rádio Espaço Espírita, lá de Barra Velha, Santa Catarina, que a gente retransmite e envia o sinal lá para eles também. E eles reenviam o sinal para outras rádios também lá, como o Portal da Luz, que recebe, eles retransmitem o nosso programa. Então, vamos mandar também um abraço para os ouvintes aí da Rádio Espaço Espírita, que está ouvindo a gente agora. Florianópolis não faz parte da Grande Barra Velha, não, né? Grande Barra Velha, não. Mas é muito bom, muito bom. Bom, então vamos lá. Monte Oliva, é um prazer imenso recebê-lo aqui no nosso programa. E você que é um lutador lá da doutrina espírita em Jacareí, trazendo sempre grandes nomes, inclusive você vai trazer grandes nomes aqui para sábado lá em Jacareí. E nós gostaríamos de convidar todos os nossos ouvintes que possa ir lá nesse segundo seminário da espiritualidade dos animais. Bom dia, Rui, bom dia, Rodrigo, Jorge, Paulinho, né? Tempo que nós não nos víamos, né? Bom, bom dia a todos os ouvintes da Super Rádio Piratininga e a você que nos acompanha pelas redes sociais. É um prazer imenso estar aqui, principalmente dentro do primeiro programa, né? De 2019. Nós começamos o ano com o pé direito, realmente, né? Trazendo, tendo o privilégio de participar do Vivência Espírita. E o Rodrigo falava a respeito do Portal da Luz, mandar um abraço para o Luiz, lá da Rádio Portal da Luz, que sempre retransmite, inclusive, os nossos eventos em Jacareí, né? Bom, sábado nós teremos essa segunda jornada jacariense sobre espiritualidade dos animais. Essa jornada, ela representa para a gente a festa de aniversário da Fraternidade Espírita Marcel Benedetti. É um grupo espírita que foi criado, né? E dia 8, portanto, terça-feira agora, completa 2 anos de atividades. Nós tivemos mais de 2 ou 3 anos de estudos, de discussões, de seminários, e a partir de janeiro, do dia 8 de janeiro de 2017, nós começamos o tratamento para os animais. Então, dia 8, terça-feira agora, 2 anos dessa Fraternidade Espírita Marcel Benedetti. E o espírita, quando comemora aniversário, a festa do espírita é estudo, né? É a procura do conhecimento. Então, nós fizemos o ano passado, foi no dia 20 de janeiro, essa primeira jornada, e esse ano, sábado agora, essa segunda jornada. Nós estamos trazendo aí a doutora Rosemary Barbosa. Ela tem um trabalho fantástico em Cotia, na Grande São Paulo. Aí é Grande São Paulo, né? Em Cotia. E não pertence à Grande Jacareí, infelizmente. Nós cedemos para São Paulo. E ela tem um trabalho em Cotia muito interessante, fantástico o trabalho da doutora Rosemary, parceira nossa. Ela está trazendo alguns representantes de outras religiões para discutirmos a espiritualidade dos animais. Então, é um diálogo interreligioso sobre espiritualidade dos animais. E após o almoço, nós teremos a doutora Francisca Piazza. Ela é uma advogada, ela é especialista em direitos dos animais, e ela vem falar exatamente sobre o direito dos animais. E depois, encerrando essa jornada, doutora Mônica Medeiros, né, que todo mundo conhece, fantástica, uma parceira também fantástica, ela vai falar os animais e as dimensões. É o tema da doutora Mônica Medeiros. Nós teremos lá um restaurante vegano, que vai ser organizado pela Casa da Paz, que é a casa onde vai ser feito o evento, né? Então, os trabalhadores da casa estão providenciando aí uma comida vegana. Então, nós teremos o sorteio de brindes, uma presença... Mas é só vegana? Assim. Não, mas só vegana? Só vegana, só vegana. Não vai ter outra... Não, só hambúrguer... Porque, Rui, veja bem, fica... Se tivesse churrasco, ia pegar mal pra caramba esse negócio. Não, fica complicado. Você vai discutir espiritualidade dos animais com comida que não seja vegetariana ou vegana, né? Agora, se nós fizermos assim, jornada sobre espiritualidade do cachorrinho e do gatinho, só. Aí você pode levar um churrasco que não tem problema nenhum. Não estamos discutindo boi. Aqui não, nós estamos discutindo os animais. É comida vegana, mas é muito gostosa. Quem não experimentou ainda, experimenta. Sem preconceito, experimenta, que é uma comida super saborosa, gostosa, e vai ajudar a Casa da Paz, que está aí, ceder o espaço para a gente. Eu lembro do Babu falando da coxinha, e o Elder, trabalhava aqui com a gente, falando da coxinha de... Jaca. De jaca. Fantástico, já comeu? Não, mas eles falam fantástico. Que é muito bom. Tem o mesmo gosto de frango, assim. Muito, muito gostoso. Eu vou muito, né? Em Pinda, aqui, né? Aqui a Pindamonhangaba, no Hare Krishna, né? Na fazenda Nova Gokula. E eles têm lá a coxinha de jaca. É fantástico, gostosíssimo. Tem hambúrguer de... Tudo que você quer. Tudo que você imagina. Hoje existe até feijoada vegana. Eu não me pergunto os ingredientes, que eu não sei. Mas existe feijoada vegana. Então, tem um trabalho... Eu comi um hambúrguer, assim, vegano também. Assim, que ele... Tinha até um bacon vegano, assim, que era... Tem tudo. Voava bem, assim, a carne de soja, né? Quer dizer, eles fazem com carne de soja. É a substituição. Não é bacon, não é bacon. Mas era muito similar ao gosto. Bacon. Bom, só complementando, lembrando que começa às 9 da manhã, termina às 6 da tarde, né? Nós estamos pedindo uma inscrição por conta do local, mas a pessoa pode ir lá na hora, fazer a inscrição na hora, e nessa que estou pedindo 1 quilo de ração. Essa ração, ela vai ser dividida no dia para as ONGs de proteção animal que estarão presentes lá no nosso evento. Muito bom. Muito bom, né? Então a gente vê que está havendo uma grande preocupação agora com os animais, porque tem uma lei muito antiga, a 9605, no seu artigo 32, que fala, inclusive, das pessoas que maltratarem os animais, quais são quais são os problemas que acontecem de abusar dos animais, né? Mas só que a gente percebe que essa lei ninguém respeita, né? Ou ninguém respeitava. Agora parece que está havendo essa preocupação. Outra coisa também que eu vejo muito é assim, nós precisamos respeitar mais também quem respeita os animais. Sim. Né? É. Porque o que acontece? Tem muita gente que é tratador, tem muita gente que cuida dos animais e acaba tendo muitos animais, né? E a gente acaba ignorando essas pessoas, pensando que as pessoas são meio loucas, assim, essas coisas tudo, né? Eu estou falando no que a gente vê do povão mesmo, de você ver... Esses dias eu estava falando com uma amiga nossa, até a doutora Dani, não posso falar o nome dela, não tem problema, que ela cuida de um monte de animal lá, e ela mora lá para Guararema, lá, né? Entre Jacareí e Guararema, e ela naquelas pistas ali, ela e o marido dela, os dois que são médicos, param no meio da rua para atender os cachorros que estão ali com algum problema. E às vezes até são mal interpretados por ter essa dedicação toda para os animais. Bom, desculpa, só interromper, o Rui falou a respeito da lei. Antes da gente entrar na espiritualidade dos animais, vamos falar da parte legal. O decreto 24.645, de 10 de julho de 1934, no artigo 1º fala assim: todos os animais existentes no país são tutelados do Estado. O decreto 24.645, também de 1934, estabelece princípios que até hoje são o objetivo daqueles que advogam a proteção aos animais no mundo todo. Ele atribui ao Ministério Público a função de substituto legal dos animais com capacidade de assisti-los em juízo. Então veja bem que a lei já é bem mais antiga, né? E é importante lembrar o seguinte, que ao atribuir ao Ministério Público a legitimidade para representar os animais, o legislador, à época, por esse decreto, reconheceu que os animais não são meras coisas como se infere no Código Civil. O Código Civil diz que animais são coisas. Mas o legislador, em 1934, ao atribuir ao Ministério Público a legitimidade para representar os animais, reconheceu que os animais não são meras coisas. Depois tem um decreto, se não me engano, de 1941, também, que fala sobre os animais. Mas a gente vê, mas agora essa lei mais recente, que é a 9605, tá? Essa tem punição para aqueles que maltrataram os animais. Depois tem outros decretos, outras leis que foram feitas, inclusive para proteger melhor os animais, né? Mas só que precisamos fazer cumpri-los, né? Para concluir, as pessoas que cuidam, as pessoas que estão dedicadas, porque às vezes a gente não tem vocação. Por exemplo, eu me considero uma pessoa que gosto dos animais. Agora, eu não tomo conta de animal, eu não sei fazer o que essas pessoas sabem fazer, agora eu tenho que dar o maior valor para elas, porque se não tiver pessoas iguais a elas, aí não vira um caos a coisa, né? Sim. E tem que ter gente igual a elas, elas têm que ser respeitadas e têm que ser apoiadas, porque chegou a vez dos animais. Se a gente for prestar atenção, o mundo ele vai evoluindo de todas as maneiras. Há quantos anos atrás a gente estava falando sobre negro? Eram tratados, ontem, né? Século XIX, século XX, estão falando sobre isso. Eram tratados desse jeito, como os animais. E eram seres humanos, que tinham alma, que tinham tudo. Chegava até o cúmulo de dizer que negro não tinha alma, né? Mulher também não tinha alma. Né? Negro não tinha alma, que aí você pode fazer o que você quiser. Se não tem alma, você pode fazer o que você quiser. Mas não é gente, né? Se não tem alma, não é um ser. Aí você pode fazer o que você quiser. E a gente vai evoluindo de todas as maneiras. Não era eles que estavam errados. Quem estava errado é quem interpretava, é quem estava vendo. E com os animais é do mesmo jeito. É por isso que a primeira questão de hoje para o Monte Oliva é: os animais têm alma, Monte Oliva? Tem, mas antes de eu colocar, Jorge, só complementando aquilo que você falou, foi ontem, né? Século XIX, século XX. Kardec, inclusive, tem questionamento sobre isso da alma das mulheres, né? O grande problema de tudo isso, o que gerou esse problema todo, foi Aristóteles. O grande pensador Aristóteles, ele fez aquela pirâmide aristotélica em que coloca o homem, o masculino, né, o macho, com o ápice dessa pirâmide. Se nós olharmos a figura dessa pirâmide aristotélica, nós vamos ver o homem, o macho, em cima, e embaixo, como base de sustentação desse ser masculino, nós temos as mulheres, aí vem os animais de maior porte até os animais de menor porte. Então, esta pirâmide aristotélica que gerou toda essa confusão de que as mulheres não têm alma, os homens, os negros não tinham alma. Né? Naquela época. Então, a mulher não tem alma, o homem. É só olharmos aí os livros e o material todo que tem por aí. Inclusive na contabilidade aqui do Brasil. Os negros escravos eram considerados semoventes. E os semoventes eram os animais. Até hoje na contabilidade existem semoventes. Então, quando você tem uma fazenda, no serviço público, por exemplo, que o serviço público tem muitos cavalos, muitas coisas que cuidam, que são usados pelas forças, né? E são semoventes. Então, tem gado, tem búfalo, tem todas essas coisas. Se nós atentarmos o livro Nosso Lar, né? Fica bastante claro isso. Tem uma senhora que, ao desencarnar, depois de algum tempo, ela foi levada para o Nosso Lar. André Luiz, dentro daquele estágio de adaptação dele, de aprendizado, ele vai conversar com ela quando ela chega ao Nosso Lar, e ela julga que está no paraíso, enfim, é uma conversa meio longa. Aí ela fala que tratava bem os seus animais. E André Luiz começa a questionar com ela sobre os seus animais, eram os negros escravos. Uhum. Que ela fala claramente no Nosso Lar que ela era boazinha, que tá boazinha para com os animais. Uhum. E quando ele imagina que seria o gado ou coisa parecida, são os negros, são os escravos. Então nós estamos aqui, é ontem ainda. É. E aí o que acontece? Sem querer fazer analogia, mas você caracteriza que animal não tem alma, porque você pode fazer o que você quiser com ele, que não é nada, não tem sentimento, não tem nada. Por isso que a gente coloca aí como primeira questão, que talvez seja o cerne do programa, para você começar a respeitar mais, talvez. Animal tem alma, não é, Felipe? Tem. Vamos agora para a pergunta, depois eu volto a respeito do decreto, que tem uma coisa muito interessante na história do Brasil sobre isso. Bom, nós fizemos um trabalho de estudo, e nesse estudo nós colocamos as justificativas em cima da doutrina espírita, né? Realmente, né, os animais têm alma. Se a gente considerar que a inteligência é um dos atributos essenciais do espírito, né? Segundo os espíritos, a inteligência é tão importante que se confunde um com o outro. Pode ser considerado até a mesma coisa. Bom, os animais, onde é que eu fui buscar? A pergunta 24 do Livro dos Espíritos, a resposta é a seguinte: a inteligência é um atributo essencial do espírito e um e outro, porém, se confundem no mesmo princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Ainda o Livro dos Espíritos, pergunta 73. O instinto é uma espécie de inteligência, é uma inteligência sem raciocínio. Pergunta 597, a resposta é a seguinte: pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação. Haverá neles algum princípio independente da matéria? A pergunta. A resposta clara e objetiva: há, e que sobrevive ao corpo. Pode chamar de alma, pode chamar de espírito, de acordo com a consciência de cada um. A pergunta foi: há neles algum princípio independente da matéria? E a resposta foi: há, e que sobrevive ao corpo. E quando a gente fala em inteligência, mas o animal, ele tem instinto, ele mata para comer. Vamos usar dessa forma. Se nós pegarmos aí a onça, o leão, né? Ele mata o outro para comer. A estratégia que ele usa, é só a gente olhar os documentários e ler, a estratégia que ele usa para poder chegar na sua vítima, ou na sua caça, ou no seu alimento, que é o princípio de inteligência. Ele não vai simplesmente se joga. Existe uma estratégia toda que ele monta, que ele bola para poder pegar. E hoje as mídias sociais têm muitos vídeos sobre isso, né? Há pouco tempo, até tornou-se engraçado pela forma que o pessoal dessas vídeos cacetadas brinca muito. O gato, ele olhava em cima do telhado para poder pular. Ele ficava olhando, você percebia que ele estava calculando a distância, ele calculou errado, acabou batendo na parede e caiu, né? Mas ele foi calculando até que ele conseguiu passar. E o cachorro fica olhando o gato em cima do telhado para poder pular. Fica prestando atenção. Fica prestando atenção. Mas eles ficam prestando atenção, realmente. É realmente o instinto. Sim. Que faz com que isto aqui é o meu alimento. E por que ele não pega outros alimentos? Sim. Ele conhece o alimento para ele. Exatamente. Então, nesse caso, desculpa, o pessoal deve estar estranhando aqui, porque a gente já conhece o Monte Oliva há muito tempo, faz brincadeira aqui entre a gente. Não tem... Eu me sinto em casa. Então, o animal, ele não precisa ser vegano. Não, faz parte da dele ainda. Eu tô brincando. Mas olha, o boi é vegetariano. Eu já avisei antes, né, pro pessoal não achar estranho, né? O boi só come vegetal. Mas falando sério. Você viu o bovino, o caprino comer carne? Não. São vegetarianos. Exatamente. Como os indianos também, que valorizam também bastante a... De acordo com a constituição física. Exatamente. O que há é realmente o seguinte. Ser vegano é sinal de evolução? Não. Ser vegano ou ser carnívoro não é sinal de involução ou de evolução, não. A evolução ou a involução, você que pode usar esse termo, é atributo do espírito, no caso. Não é o que você come. E não é o que entra pela boca do homem que faz o homem. Exatamente. É o que sai dela. E voltando para o assunto sério, a vírgula brincadeira, né? O que você falou da parte da inteligência, então a inteligência está imbuída, que a gente aprende no espiritismo, no espírito. Sim. Né? Então, assim, então fica claro... A inteligência é um atributo do espírito. Do espírito. Uhum. Que ele tem um espírito. E a alma, que a gente aprende também na doutrina espírita, é um espírito num corpo. Encarnado num corpo. Encarnado, né? Então, ou chama, seja, nossa, ele prevê. Ou seja, a alma é quando teu espírito está encarnado no corpo. Né? Não sei se no caso dos animais, então é aquela pergunta. Agora eu estendo a pergunta do Jorge. O animal, ele tem mônada ou alma? Para a gente complicar um pouquinho mais. Veja bem. o questionamento... Seria legal explicar o que é mônada. A mônada é o princípio espiritual. Então, o princípio espiritual estão em todos os seres, animados ou inanimados. Então, estão no mineral, no vegetal e no animal. Agora, você tem princípio espiritual a partir do momento que você passa a ter uma inteligência, a partir que você tem um sentido naquilo ali. Aí você, que o certo é quando você ganha, você é promovido a condição de espírito mesmo a partir da hora que você tem o livre-arbítrio. Agora, o animal, no meu entendimento, no entendimento do que a gente lê na doutrina espírita, é um espírito em evolução, é um princípio espiritual em evolução. Então, cada vez mais que vai se aproximando do homem, ele vai atingindo esse ponto. Então, você não vai pegar a reencarnação, por exemplo, de árvore, né? Agora, de animal... Será que não? Pela semente ela não está reencarnando? Não, inclusive ontem eu estava vendo a respeito das árvores. Nossa, o sujeito mostrando que as árvores se comunicam, as árvores se protegem, as árvores, ela ajuda aquela árvore que está doente. É interessante. Olha, eu fiz um curso alguns anos atrás e o professor que nos deu essa aula, ele fez deu alguns exemplos. Foi feito um teste, isso é ciência falando, né? Foi feito alguns testes exatamente sobre isso, para saber realmente da inteligência, vamos colocar entre aspas, dos vegetais ou das árvores. Foram plantadas 6 mudas iguais. 6 mudas do mesmo viveiro, 6 mudas iguais. Puseram 3 e 3 e colocaram uma parede no meio de madeira, uma parede entre 3. Então nós tivemos 3 mudas emparedadas e 3 mudas ao ar livre. E essas 3 mudas ao ar livre receberam água, receberam insumos, receberam tudo, sol, tudo mais. E as outras não. Passou algum tempo que foi determinado pelos cientistas para poder verificar isso, tiraram a parede e as 3 mudas que estavam emparedadas estavam iguais àquelas que estavam desemparedadas. Eles foram tentar descobrir por quê. Por baixo da terra, as raízes estavam entrelaçadas. Então eles davam os insumos, né? Até o sol, tudo, para as que estavam desemparedadas. O açúcar, diz que o açúcar que é muito utilizado. Tudo que colocava, elas transmitiam para as outras, por baixo da terra, pela raiz. Isso é uma conexão. Sim. É uma conexão. Então, essa curiosidade eu estava vendo ontem na televisão, estava vendo lá no canal fechado, mostrando justamente essa comunicação que existe entre as árvores. A Globo News teve essa semana um noticiário bem interessante sobre isso, realmente. Cientistas falando realmente sobre as árvores. Mas quando a gente vê, por exemplo, no nosso lar a gente tem relatos que nas colônias espirituais também tem árvores, vegetais, né? Ou seja, então ela também precede a encarnação nesse globo. Então, ele, assim como os animais, né, ela também tem uma espiritualidade. Bom, né? só o vegetal, né? Vamos dizer assim, depois a gente pode fazer um programa. O mineral também. Um programa do a espiritualidade dos vegetais. Não, isso vamos. Mas você percebe o seguinte: o Jorge fez uma colocação bastante interessante no começo. E ontem nós estávamos discutindo se o negro tinha alma, se a mulher tinha alma. Hoje estamos discutindo se os animais têm alma. Possivelmente amanhã vamos discutir, né? Alguém vai discutir sobre os minerais, sobre os vegetais e assim por diante. É o despertar da consciência. Mas, exatamente. Não, quando vocês começaram a falar da mônada, a gente percebe que o homem, ele é o suprassumo das mônadas. Quer dizer, ele chegou até uma perfeição através de várias experiências. Outro dia eu estava vendo uma palestra de uma pessoa, ele perguntou para uma moça que estava lá, quantos anos você tem? Ele falou, eu tenho 27. Eu falei, não, você não tem 27. Não, tenho sim, está aqui, se eu quiser ver minha carteira de dados, você tem milênios, porque até chegar nesse ponto aqui, houve uma série de experiências que você adquiriu para chegar nesse ponto. Agora, quando a gente ouve isso aqui, com todo respeito, o homem é o suprassumo da mônada, a gente fica triste, não? Chegar ao suprassumo da maneira como nós somos hoje, não? Meu Deus. Tem gente melhor, né? Tem. Tem super... Não, mas eu sei, claro, a gente costuma dizer que ele... Mas é verdade. Mas chegar à perfeição. Uhum. Antônio, mas se a gente for perceber, por exemplo, quando a gente vai falar na categoria de homem, cada reino tem a sua categoria máxima. Sim, claro, né? claro. E na do ser humano, nós não somos na categoria máxima ainda não. Ainda não. Então nós estamos começando. Quer dizer, ganhamos o livre-arbítrio. Talvez a diferença entre o animal ainda e os outros reinos e o reino hominal seja exatamente o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, nós ainda estamos começando nele, então a gente não sabe usar ele direito ainda. Nós somos mais próximos da animalidade do que exatamente. Angelitude ainda. Por isso que nós somos ainda, a gente sabe, nós ainda somos assim. Mas qual que é a meta, né? A meta é nós entrarmos na categoria de anjos, né? Exato, então, chegar na angelitude, aí nós seremos totalmente diferentes e continuaremos sendo seres humanos. E esse é o motivo das nossas reencarnações. É claro, exatamente. É a única propósito da reencarnação é a evolução. É a evolução. O Aécio César entrou aqui, mandou bom dia para toda a equipe, né, do Vivência Espírita. E o entrevistado domingo, interessante assunto no dia de hoje, forte abraço. Ele mandou uma pergunta aqui também. Só falar que antes o Bessa também entrou aqui, mandou um bom dia a todos. Então o Aécio, ele pergunta o seguinte, queria saber do entrevistado, como fica a alma dos animais que são mortos nos frigoríficos? Eles sofrem, de certa forma, nos planos espirituais, como esse tipo de morte violenta, já que eles têm uma alma? Veja bem, bom dia, né, o nosso... Aécio, né? Mas é o Aécio Neves, não, né? Não, é o César. Ele é colunista também, lá de Sete Lagoas. Forte abraço. Bom, os animais sentem dor, sim. Né? Depois a gente vai colocar um ponto da ciência, falando realmente um estudo feito, que os animais são sercientes. Então eles sentem sim. Né? E possuem sentimento sim. Depois a gente vai discorrer um pouco mais e melhor sobre isso. Mas Chico Xavier, no livro Mandato de Amor, ele fala o seguinte: quem ignora que a vaca sofre imensamente a caminho do matadouro? Quem duvida que minutos antes do golpe fatal os bovinos derramam lágrimas de angústia? É Chico Xavier falando no livro Mandato de Amor. Então, realmente, agora, esse espírito, veja bem, os animais, assim que desencarnam, nós vamos discorrer um pouco mais para frente, quando desencarnam, eles são rapidamente tutelados por espíritos, vamos usar a expressão espírito para aqueles que estavam humanos, né, que estavam encarnados, com espíritos que são responsáveis por isso, e são levados quase que imediatamente ao plano espiritual, a um lugar designado próprio para os a alma, né, dos animais, tá? E aí é um processo todo de reencarna mais rapidamente ou não, né? Mas eles são tutelados rapidamente por esses espíritos encarregados de socorrer os animais que estão no plano físico e estão desencarnando, né? Agora, o sofrimento, sim. O sofrimento eles sentem mesmo. Só para... Pessoal, tem um livro nosso, né? Para quem já conhece os nossos livros, chamado Campo das Sombras ao Alvorecer. A gente fala bastante sobre os animais, né, que é um livro que o pai Joaquim, que é o autor espiritual, é Aurélio Augusto, que é o meu mentor, né? Agora, o pai Joaquim e mãe Maria. São dois pretos velhos, que são mesmo protagonistas do livro. E eles tratam de animais, assim, de uma forma bastante esclarecedora. E também dos intermediários entre o homem e os animais, que são... como é que chama mesmo? Estou esquecendo agora. Isso que a gente chama de elementais, né? Então, o que que acontece? Ali dá pra gente se esclarecer bastante nisso que o Monte Oliva está falando. Uma coisa assim que a gente, nós temos que ir para o intervalo, que já estamos passando da hora aqui, né? Muito, muito da hora. Mas só para lembrar também que a gente quando a gente fala em animal, tem gente que fala, o que o animal vai fazer no plano espiritual? Ele desencarna, ele tem que ir para o plano espiritual e depois volta de novo. Agora, só que ele não precisa ficar na erraticidade, né? Ele não precisa ficar, não é um espírito errante, né? E toda vez que eu falo sobre isso, eu me questiono assim, porque quando vamos comparar, quando nós nos encarnamos, nós vamos para a erraticidade para quê? A gente fica lá para quê? Para fazer uma análise, para refletir naquilo que nós passamos aqui nessa encarnação. O que nós fizemos de correto, o que nós fizemos de errado. A gente tenta se aprimorar, a gente tenta estudar, a gente tenta melhorar, a gente tenta se corrigir para a próxima encarnação a gente conseguir ser melhor, que esse é o objetivo. E o animal? Eu fico pensando assim, o cachorro está lá, vamos botar o cachorro para pensar. Ele vai ficar pensando, nossa, eu mordi aquela pessoa, não devia ter mordido, eu devia ter feito isso. Então não existe isso para animal, o animal não fez nada de errado para poder ele ficar na erraticidade. Por isso que ele volta rapidamente. Então, tem essas comunidades lá que são responsáveis pelos animais no plano espiritual. E outra coisa, no livro, na obra de André Luiz, em quase todos os livros, ele fala dos animais no plano espiritual e a utilidade dos animais. O cachorro, ele é tão útil no plano espiritual quanto aqui. Ele é útil também. Então ele vive normalmente com pessoas lá, com os outros espíritos no plano espiritual, como os outros animais. Como usam animais também no plano espiritual para maldades, para fazer coisas erradas. Então, é igual. Aqui é sempre uma cópia de lá. Bom, só lembrando, aproveitando, depois, se puder, a gente fala um pouquinho mais o que acontece com os animais ao desencarnar, até complementando a pergunta do Aécio, o Jorge citou o André Luiz. Tem uns trechos aqui do livro Nosso Ar, ele fala assim, aves de plumagem policromas cruzavam os ares e de quando em quando pousavam agrupadas nas torres muito alvas. Em outro trecho ele fala assim, os cães são auxiliares preciosos nas regiões escuras do umbral. Em outro trecho ele fala assim, animais que mesmo de longe pareciam iguais aos muares terrestres. E depois a gente complementa, Jorge. E mais uma vez eu queria puxar a sardinha para o meu lado e olhar. No livro que nós lançamos em 2017, chamado Nas Trilhas de André Luiz, que lançamos no evento do Encontro dos Amigos de Chico Xavier, tem um capítulo total dedicado aos animais. Tudo isso aí está lá nesse capítulo falando os animais no plano espiritual. Então, por isso que está na ponta da língua aqui. Eu falando essas coisas também, por causa que a gente acabamos escrevendo sobre isso também. Inclusive em trabalhos espirituais, é comum espíritos muito revoltosos, muito revoltados, que vêm se comunicar com a gente, ele inclusive fala, por que você tem esses cachorros aqui, tudo em volta de mim aqui? Por que está ocorrendo que tem tantos animais na minha volta que não me deixa... eu andar direito, porque os animais ficam protegendo, inclusive. É bom lembrar que muitas pessoas já questionam, não são formas pensamentos, os animais são realmente, são os espíritos, né, dos animais. Isso. Que estão presentes lá, não são forma pensamento. Que até tem dono que chega lá e daqui a pouco o cachorro dele aparece lá para ele também, para poder continuar lá com ele, né? Bom, daqui a pouco vamos ter intervalo. Vamos para o nosso intervalo começar, porque o assunto é bacana mesmo e tem muito, quer dizer, A gente acaba individualmente, às vezes, lendo bastante sobre animais. Então, por isso que cada um está dando suas contribuições aqui. Vamos para... queria colocar essa música primeiro, para chamar a atenção de vocês que vão ouvir. Ela chama Chico Simplicidade. Chico Simplicidade. Essa música é maravilhosa. E nós tivemos no encontro agora em Sete Lagoas, né? E lá descobrimos que Chico Simplicidade é nada mais, nada menos de que uma... Não é paródia, né? Mas é mais ou menos uma paródia quando a gente trabalha uma letra em cima de uma música, né? A música, essa música ele tinha feito, o Juliano, primo do Lavarini, primo do Rafael Lavarini, nosso amigo, o Juliano Lavarini, que é o autor dessa música, ele fez essa música porque o pássaro preto dele tinha desencarnado, tinha morrido. E o pássaro preto tinha aparecido para ele outras vezes. E quando pediram para ele fazer uma música para o Chico Xavier, simplesmente ele tirou a letra da música do pássaro preto, colocou a letra do Chico Xavier em cima da música. Então, a música é para o Passo Preto e ele colocou Chico Simplicidade. Vocês que não sabiam, fiquem sabendo agora. Escute essa letra que é maravilhosa também, que ele aproveitou a música e fez a letra para o Chico Xavier. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. pra se recomeçar, de trilhar pelas pedras e espinhos em busca de luz e da paz que só gozam aqueles que seguem a Jesus. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade. Sublime forte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade. Seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade. Sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade. Dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. São 8 horas e 52 minutos do primeiro programa do ano de 2019 e nós estamos aqui com o nosso amigo Carlos Oliva, Monte Oliva, falando sobre o tema espiritualidade dos animais. Rodrigo, nós temos muitas mensagens aí? Temos sim. É? Aqui no YouTube Live, né? Hoje a gente está transmitindo só por aqui, o José Espírito Santo. O primo lá de Santos mandou bom dia a todos os irmãos vivencianos da equipe e ao nosso palestrante de hoje, Carlos Monte Oliva. É o desejo da Irene e o Gustavo, meu primo, mandando um abraço lá para ele. Um ótimo tema, ele falou aqui. O Paulo Quintanilha também mandou um bom dia, amigos, nesse primeiro programa do ano. A minha mãe também entrando aqui, mandando um bom dia, Maria Ângela. Paulo Guimarães manda bom dia a todos, um grande abraço fraterno. A todos um tema muito importante, pois cada ser tem sua participação na atividade terrena e espiritual, cada qual tem sua importância e sua necessidade. Elida Silva também mandou bom dia, irmãos vivencianos, excelente tema, sempre quis saber sobre a espiritualidade dos animais e espero que o tema de hoje seja esclarecedor para nós, um bom programa. A Irene, minha prima, também manda bom dia, amigos queridos, desejo um excelente programa para você e será... porque o tema é importantíssimo. Beijo do Gustavo para você, Rodrigo, Camila e principalmente o Francisco. Meu filho, ele está ali fora. E quem entrou aqui também, a Lilian, que sempre participa com a gente aqui também, manda um bom dia a todos, amo os animais e a natureza, mas fico triste quando as pessoas tratam eles como objeto de desejo com a justificativa de amar. O Silvio entrou aqui também, mandou uma mensagem, concordo com a linha. É bom lembrar que tem muita gente por aí se utilizando deles para promoção pessoal e, posteriormente, uma carreira política, não é? E quem entrou aqui também? O Ari Rangel. Nosso irmão mandou um bom dia. Queridos amigos vivencianos, excelente programa. Gostaria de perguntar ao Monte Oliva sobre os espíritos elementos, deve ser os elementais, que cuidam dos animais. E o papel que eles exercem. Ele é como aqui, elementais. Quer comentar? Pô, Jorge, o senhor disse não? Foi. Não, eu falei assim, não é elemental que cuida dos animais, não. Não, né? Não é, não. É só para colocar aí, um forte abraço a você, a todos que participaram com a gente aí, né? Colocando só o seguinte, a pergunta, o que acontece com eles quando desencarnam, né? Aí a recepção no mundo espiritual e tudo mais. O animal, vamos colocar assim, esse espírito, né? Ele é recebido por espíritos incumbidos de tutelá-los no mundo espiritual, né? Ele é curado de algumas enfermidades e essa cura é muito mais rápida do que para nós, seres humanos, né? E é logo reconduzido a animar novos seres, né? Vamos lá. O Livro dos Espíritos, eu me baseei muito na codificação. O Livro dos Espíritos, a pergunta 600, fala o seguinte: a alma dos animais, depois da morte, é classificada pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e é utilizado quase que imediatamente. Esse quase que imediatamente não é desencarnou e reencarnou, né? Tem um período, tá? É quase que, não é imediatamente. Porque no mínimo, tem o tempo de gestação, tá? O Livro dos Médiuns, na pergunta 283, fala o seguinte: depois da morte do animal, o princípio inteligente que nele havia se acha em estado latente e é logo utilizado por espíritos incumbidos disso para animar novos seres, em os quais continua a obra da sua elaboração. Assim, no mundo dos espíritos, não há animais com espírito errante, aquilo que o Jorge colocou aqui, né? O espírito errante unicamente são de espíritos humanos. Tá? E aí a gente colocou algumas citações do nosso lar, que eu já citei, né? Quando o André Luiz fala das aves, fala dos animais, porque há realmente essa eles são colocados para a reencarnação quase que imediatamente. Mas ainda, complementando aquilo que nós falamos logo no início a respeito da alma dos animais, no animal existe a potencialidade espiritual. Você pega o André Luiz fala muito nisso, né? A crisálida, por exemplo, tem toda a potencialidade. Então, o animal tem toda a potencialidade de um anjo, vamos colocar assim, ainda em elaboração, né? Como nós somos potencialmente divinos. Ainda precisa aflorar isso ao longo das encarnações. Então, o animal também, eles possuem toda essa potencialidade. E se você olhar no Livro dos Espíritos, pergunta 540, fala o seguinte: tudo se encandeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. E ainda pergunta dos Espíritos 606A. Então, emano de um único princípio a inteligência do homem e dos animais? A pergunta de Kardec. A resposta é curta e fantástica, sem dúvida. Só para repetir aqui, confirmar essa resposta que você deu, Mantuliva, a Pamela tinha entrado aqui também, né? Sobre a pergunta, os animais evoluem espiritualmente, ela tinha respondido, né? Que tudo... tudo se encadeia no universo, né? Desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois tudo começou no átomo. Questão 540 do Livro dos Espíritos. A Pâmela colocou. Maurício Tomé entrou também. Feliz 2019 a todos e um abraço ao Monte Oliva. A Patrícia Félix também respondendo a pergunta. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Feliz ano novo a todos e que tenhamos um ano de muitas conquistas, paz e luz. Em relação à pergunta, sim, os animais evoluem espiritualmente, assim como todos os seres da criação. Cabe a nós que já estamos em grau de evolução maior, entre aspas, ela diz desculpa as aspas, mas hoje ela vê os animais, muitos animais, muito mais evoluídos que certos seres humanos. Né? Diz que é apaixonado pelos animais, tem dois companheiros inseparáveis, a Lila e a Nutella, meus amores eternos. Ela diz, ela colocou até a foto aqui do eu não sei qual é a Lila e qual é a Nutella. Eu sei que uma está jogando um beijo aqui pra gente aqui, que ela está botando a língua de fora, então só pode ser um beijo que está jogando pra gente, né? A menorzinha aqui. A Rosilma Pereira entrou aqui também. Bom dia, ouvindo aqui de Minas. Abraço a todos, maravilhosa música. E ela está perguntando quem é a música, chama-se Chico Simplicidade, viu, Lila? E o autor é o Juliano Lavarini, Juliano Calazans Lavarini, né? Ele que fez essa música, mas quem cantou aí foi o Sérgio Santos, nosso grande amigo Sérgio Santos, lá de Uberaba, que cantou a música. E continuando, então, com o nosso Rodrigo, tem alguma coisa para falar? Comentar aqui que a Elza também entrou aqui e falou bom dia pessoal do Vivência. O assunto de hoje está muito interessante. Entendo que os animais também estão em evolução. Tem alma, tem inteligência, tem sentimentos. Só não tem raciocínio ainda. Às vezes, alguns deles nos deixam em dúvida, pois só faltam falar. E se falassem, iríamos ouvir poucas e boas. Vendo a foto do Monte Oliva, me lembra muito o Everaldo. Olha só, que tá vivo, hein? Tá encarnado. Então deixa bom baiano. Bom domingo a todos. Permanece encarnado, ainda bem. Exatamente. E quem fez uma pergunta aqui também, só repassar aqui. Rocosta entrou aqui, mandou um bom dia. Juliana de Oliveira. O Carlos lá, mandou um bom dia. Meu bom dia, xará, Carlos. Xará. Na escuta aqui de Uberlândia, lá o Carlos. Fala fraternidade. O Sérgio Pereira. Ele falou, bom dia a todos, gostaria de saber se os cães tão ligados aos seres humanos evoluem para chegarem a ser humanos. É o que a gente comentou agora aqui também. E também é a pergunta para sorteio que a gente colocou aí para vocês comentarem. Os animais evoluem espiritualmente? Deixa aí o seu recado em relação a isso. Eu tenho uma pergunta para você, Montolini. Estou só colocando, lembrando que essa pergunta a gente responde no final. Sim. Porque é a pergunta do dia, né? Beleza. E aqui a gente recebeu a Bia. Bia sempre vem aqui com a gente, Beatriz Paula Porto. E a gente parte tinha do falado, nosso programa, né? Faz parte, trabalhadora, né? E ela falou, acho que foi sobre ervas que a gente estava comentando, sobre conversar com as plantas, né? E essa conversa, por exemplo, ela falou pra gente que a forma que você tem que conversar com a planta, né, é a forma como ela entende. Ela entende por sensações. Não adianta você pensar numa palavra que ela não vai entender aquela palavra espiritualmente falando. Ela vai receber aquele pensamento e vai entender aquela palavra. Mas ela vai entender o sentimento, a sensação que está por trás daquela palavra, ou que você está emanando junto com ela. Por exemplo, um sentimento de raiva, um sentimento de amor, né? É assim que funciona também com os animais? Bom, Bia, um forte abraço a Bia, né? Rodrigo, é mais ou menos isso, né? Eles entendem, inclusive, o tom da sua voz. A maneira como você fala com ele, eles entendem. Eles entendem e respondem. É quando colocaram, se os animais falam, eles falam com o olhar. Eles falam com os gestos. Não há necessidade de verbalizar isso, né? Se você pegar um deficiente, o mudo, né? Ele também não fala. E ele expressa todo o seu sentimento através do gesto, através do olhar. E o animal, guardando as devidas proporções, é a mesma coisa. Ele passa, ele conversa com você através do olhar, através das atitudes que ele toma, que os animais tomam. E com as plantas é a mesma coisa. Existem inúmeros trabalhos científicos, estamos falando de ciência, científicos que provam isso. Tanto os minerais, né, eu tenho o trabalho de um japonês que infelizmente falha o nome dele agora, trabalho com Eu não me lembro o nome dele. Com a água, né, com as moléculas da água. E quando nós trouxemos no encontro de espiritismo em Jacareí, a pessoa colocou exatamente da seguinte forma: se você colocar a música clássica, a vibração é uma. Se colocar outro tipo de música, a vibração é diferente. Então, isso são sentimentos. Aí você já buscou lá. Esse tio Masaru é muito bom. Emoto. Rui, cara. Masaru Emoto. A memória do Rui, vou te contar, viu? Não, mas o Alexandre Tomboli, ele fez uma palestra sobre as mudanças das fotos, mostrando água poluída, água limpa. Ele mostrou várias forma que toma a água com relação ao sentimento. Então, e se você quer conhecer mais, é só entrar no tio Google aí, que ele mostra, inclusive, as fotos fantásticas. Sim. E quando se falando de animais, já existem provas também científicas que as vacas, por exemplo, leiteiras, se você colocar música clássica, dão uma quantidade maior de leite e um leite melhor ainda do que se você não colocar nada. Mexem realmente com o sentimento, já que podemos dizer assim, depois a gente vai falar sobre isso, sentimento dos animais. Então é muito importante. É, então eles respondem, eles falam com a gente, com o olhar, a própria vaca mesmo, né? Eles falam com o olhar e eles sentem, eles percebem a pessoa, o espírito que está ali na sua frente. Tanto que tem uma máxima que diz o seguinte: se o seu animal não gosta de uma pessoa, fique esperto com essa pessoa. Ok? Fique esperto com essa pessoa, porque não tem alguma coisa errada com ela. Porque ele tem uma sensibilidade mais apurada do que a nossa. De proteção também, né? Sim, sim. De proteção. Não, mas, aqui o Ed Moreno entrou aqui também. Bom dia. Bom dia. E bom ano novo para os meus nobres amigos Rui, Jorge Reis, Rodrigo e Monte Oliva. Quanto à pergunta, disse, Akira, minha pudo, conversa comigo com minha esposa. Tem comportamento de criança. É legal, né? É, aí também a Jéssica Flávia entrou aqui também, deu um bom dia. Tem uma filha de quatro patas chamada Brizoca. A personalidade dos cachorros pode ser resquícios de outras vidas? Interessante essa pergunta, né? E esse sentimento por alguns humanos seria ligação espiritual com seus tutores? A gente pode até dar um exemplo bem claro aqui. A gente já pode ir no ápice do exemplo. Chico Xavier, né? Chico Xavier tem uma cachorra chamada Boneca. E a cachorra Boneca desencarnou. E Chico Xavier sofria bastante quando os animaizinhos dele iam. Inclusive, até hoje, tem um local onde ele sepultava os animais dele. E a Boneca, um dia, ele estava na casa de um amigo, foi lá na casa de um amigo, e tinha uma cachorrinha que tinha nascido lá há pouco tempo, estava pequena ainda. E a cachorrinha, quando viu ele, saiu correndo e veio, pulou no colo dele e botou a patinha dele no pescoço, como a Boneca fazia. E na hora ele falou, é a Boneca que está aqui, a Boneca que voltou. Tem a história do Dom Pedrito também, né? Mano, foi pior. Presta atenção nesse cachorrinho aí, o Dom Pedrito que voltou. Uhum. Né? Tem muita coisa bastante interessante. Muito bacana esse relacionamento. Então, tem essa afinidade, eles voltam para a mesma família muitas vezes. Assim, quando a pessoa está muito triste que perdeu um animalzinho, eu falo, presta atenção que daqui a pouco ele aparece aí em algum lugar onde você menos imagina, ele vai estar surgindo aí para você de novo. O Marcel Benedetti, já desencarnado, né? Inclusive nós demos o nome do nosso grupo ao Marcel Benedetti como homenagem, nosso amigo Marcel Benedetti. Nos primeiros encontros do Espiritismo, ele esteve conosco, né? Lembro. Todo ano ele estava para cá. E teve o nosso programa de rádio também. Teve. Então ele tem um livro que ele coloca assim, qual a sua dúvida para o tema espiritualidade dos animais? Ele tem um monte de livro, mas esse livro especificamente, ele fala assim, os animais, principalmente os domésticos, aprendem conosco que somos, além de irmãos, seus professores. Durante o tempo em que permanecem conosco, passam por várias experiências como encarnados. E quando já for o suficiente, provavelmente ele reencarnará em outra família, em outra localidade, onde aprenderá coisas que não podemos oferecer. Mas, em geral, retornam várias vezes ao mesmo lar. A doutora Ivena Prada, no livro A Questão Espiritual dos Animais, ela fala assim, a reencarnação pode favorecer o reencontro afetivo entre animais e homens para continuarem juntos o aprendizado de amor, né? Então a reencarnação pode favorecer o reencontro afetivo entre animais e homens para que juntos continuem o aprendizado de amor. Mas quando colocaram a respeito se pode ser resquício de reencarnações passadas, sem dúvida nenhuma. Uhum. Sem dúvida nenhuma. E o Dr. Ricardo Capuano, também um veterinário, amigo nosso de São Paulo, já esteve várias vezes em Jacareí, ele até brinca. Ele fala de brincando porque, às vezes, brincando você diz as verdades, as pessoas assimilam de forma mais fácil. Ele fala assim que o Pinscher, ele fala brincando, provavelmente a reencarnação do Pitbull. Uhum. Ele brigou bastante, bateu bastante, que tremendo o corpão, depois ele vem como Pinscher. Que o Pinscher é chato pra caramba, não, né? Bravo, ele não. Imagina que ele é grande. Então, até o Ricardo Capuano brinca assim. O Pinscher, normalmente, deve ser a reencarnação do Pitbull. Uhum. Porque ele bateu bastante, agora ele vai ter que aprender. Uhum. Que o tamanho dele não tem condição dele ser muito bravo. Não, e você sabe que é a verdade, que eu sempre tive Pinscher. A minha mulher saía com o Pinscher para passear. Tinha cachorro que estava a 50 metros longe da gente, ele vinha que nem um doido. para pegar meu cachorrinho. Sim. A minha mulher colocava no colo e falava, eu não vou sair mais com esse cachorro aqui. Parece que ele fica provocando todo mundo. Esse cachorro vinha atrás dele. Os baixinhos são terríveis. É. Viu? Aí você, aquela hora que, que a gente tava falando dos veganos e tal, da comida, eu lembrei do Chico Xavier também, mas não deu tempo aquela hora de contar a história, que quem contou pra gente foi o César Carneiro no encontro dos amigos do Chico Xavier. César Carneiro que lançou mais um livro, né, Rodrigo? E a gente tem que trazer ele aí outra vez, né? César Carneiro, que já está com bastante idade, mas a gente precisa aproveitar muito dessa sabedoria, desse contato que ele teve com o Chico. E o César Carneiro contou que o Chico tinha gato, tinha cachorro na casa dele, tinha tudo. E uma vez ele viu um passarinho, o passarinho tinha caído, machucado. Aí ele pegou o passarinho, começou a criar o passarinho, cuidou do passarinho, bonitinho, o passarinho ficou bom. Então o passarinho não quis mais ir embora da casa do Chico. Ficava lá, comia ali, vinha, sentava na mesa e tudo, e ficava por ali. Aí quando foi um dia que o passarinho deu a bobeira, o gato foi lá e comeu o passarinho. Né? Aí o Chico ficou triste pra caramba, cabisbaixo, chorando, questionando a natureza, né? Questionando a natureza. Meu Deus, por que, que as coisas estão assim? Eu tinha pegado tanto amor pelo passarinho, agora acontece esse negócio, o gato vai e mata o passarinho. Mas o gato era dele também. O gato vai e come o passarinho. Aí daqui a pouco o Emanuel apareceu e falou, por que essa tristeza toda? Eu falei, não, então, coitado do passarinho, veio aqui, criei ele com tanto carinho, estou triste por causa disso. Agora o gato comeu o passarinho. Falou, mas isso aí faz parte da natureza. Faz parte da natureza. Né? Isso aí faz parte da natureza. Você não tem nada que ficar triste desse jeito. Por que essa tristeza? Falou, mas eu acho que está errado, as coisas não deviam ser assim. Não devia acontecer isso com os coitadinhos. Falou, engraçado. Esse dia eu vi você aí num um pratão de galinha comendo tudo aí, ninguém não estava chorando por causa das galinhas, não. Você não estava aí comendo aí, falou que aí ele ficou quieto, aí não reclamou mais de nada. Falou, qual a diferença? O gato comeu as galinhas, você está comendo as galinhas. Então não, mas... você também está fazendo errado, você acha que a natureza está errada. Qual é aquela historinha do pessoal de Pinda que foram visitar o Chico, Jorge? Não, o pessoal de Pinda era que visitava sempre lá, né? Lá e iam para a casa do Chico, né? E aí o pessoal lá estava preocupado com esse negócio de comer carne, essas coisas, na casa do Chico Xavier, entrar na casa do Chico Xavier, aí foram almoçar lá, porque o pessoal de Pinda ia com a dona Yolanda César, né, que iam direto para a casa do Chico. Aí chegou a hora do almoço e tal, né, aí o pessoal lá na panela tinha uma panelona de frango, mas o pessoal foram tudo na salada, no arroz e no feijão, só salada, arroz e feijão e tal, né. E ali comendo, porque todo mundo falou, que isso, na casa do Chico. Esperando o Chico. Esperando o Chico. Daqui a pouco o Chico entrou, em vez de ir para a mesa, foi direto na panela, abriu a panela de galinha, pegou com a mão mesmo a coxa, falou, nossa, não vi a hora de vir para cá para comer essa galinha. Aí só viu o pessoal levantando para ir para pegar a galinha. Ele não tinha nada de vegetariano. Não, então, aquela questão é até o... E quem fala bastante sobre isso é o nosso amigo, o Sebastião Camargo. Né? Que fala sobre isso. A questão é o jeito que você faz as coisas, não é você comer um pedaço de carne, ou comer um frango, ou comer alguma coisa. E a gente tem que respeitar os veganos e os vegetarianos também. Eu acho que eles atingiram um ponto que consegue passar por isso, já consegue substituir. Cada um está na sua e a gente tem que respeitar todo mundo. A certeza que a gente tem é que um dia a gente não vai precisar mesmo comer carne, porque a gente não vai precisar disso, né? O Ramatiz, naquele livro Fisiologia da Alma, ele fala sobre o churrasco. Se você começar a ler direitinho aquelas coisas, você para de comer churrasco. Mas você percebe que não só o Ramatiz, mas todos os espíritos dão uns pitacos, né? É. Eles vão colocando aos poucos, até a hora que nós compreendermos isso. E ainda falta um pouco para compreendermos. Antes da gente ir para os comerciais, só deixar a pergunta pro Forcato aqui, a gente responde depois dos comerciais, pode ser? Tá bom. Ele perguntou... Fala, Rui. Não, o Forcato é muito estudioso de mônada, viu? Ah, legal. E ele perguntou assim, e o que dizer do ato de se prender um pássaro na gaiola, um peixe no aquário e tantos outros animais como estimação, porém em ambientes hostis à sua natureza? Então a gente deixa para responder depois dos comerciais. E só comentando aqui também a participação que a gente teve aqui do Armando, Amândio Martins, mandou um bom dia. Sandra Panaccione, né? Acho que é italiano. Sim, os animais evoluem, respondendo a pergunta para o sorteio. Sebastiana, a Tiana, né? Do Castelão, mandou bom dia, gente linda, todos bem, Deus nos conosco sempre. Bom trabalho a todos, mandou um abraço. A Olga Rezende também entrou aqui e deixou um bom dia. O Chandler, lá da tenda de Umbanda Mãe Maria, manda bom amigos do Vivência, bom dia amigos do Vivência. Sabemos que as doenças que desenvolvemos podem ser resultante de ações pretéritas, provas, expiações e somatização. E no, nos casos dos animais? Porque também ocorre? A gente pode também responder essa depois. Dos comerciais. Ricardo Fernandes também mandou bom dia, meus amigos, meu irmão. Muita paz nos corações. Ricardo, lá do Rio de Janeiro, Botafogo. A Keila Freire, lá da Maria João de Deus, mandando bom dia. O Cláudio Andréas mandou bom dia para todos. Por acaso encontrei vocês, trabalho no Centro Espírita e hoje tenho trabalho de assistência espiritual aos animais. Onde que é? Ele não comentou aqui. Cláudio Andréas Ferrati Buzoni. Depois comenta aqui. Parabéns. Aonde que é o centro aí também que trabalha com os animais. Ricardo Fernandes também mandou um abraço aqui. O Carlos Alberto Rassi, manda bom dia, feliz 2019 para todos, nos lembrando que Deus fez primeiro os animais evoluem também, pois nada se perde, tudo se recicla. Ele é lá de Taboão da Serra, legal, né? E a Cléia Gobo, que é uma ouvinte assídua nossa lá de Uberaba, amiga do Carlos, manda bom dia a todos. Eu converso com plantas desde criança e elas respondem. Estamos todos nessa caminhada evolutiva, plantas e animais. E ainda falou aqui, Rui e sua memória, parabéns. Quem eu? A Cléia Gobo, ela que mandou a mensagem, para aquela mensagem em áudio pro Carlos, ele compartilhou com a gente. Ah, puxa vida, Cléia Gobo. É um grande bom dia para ela. Eu gostei da mensagem, porque foi o Carlos que mandou, né? Foi. É, muito bom, ela dizendo que é fã do Rui Barbosa. Um bom dia para você, viu? Mas é o Rui Barbosa... Escritor? Acho que é um escritor, né? Não, o escritor. Porque ela escuta só pela rádio. Ela não, brincadeira. Ela começou a ver aqui, né, pelo YouTube, tá tendo outra opinião. Brincadeira, Cléia. Cléia, bom dia pra você. Um bom ano novo, viu? De muita paz e muita tranquilidade. E quem entrou aqui também foi o Tupinambá Félix. Olha o nome, que legal. É uma homenagem também às nossas raízes aí indígenas. Ele falou, bom dia, que maravilha, tenho 13 gatos, aprendi muito com eles sobre paciência, tranquilidade e meditação. 13 gatos, tá que nem a Yolanda lá em Uberaba, né? Cachorro e gato. Ela, se possível, gostaria de saber por que alguns dos meus gatos deitam a cabecinha nos meus pés e tem uma que chora. Fico curiosa por isso. Ah, então Tumimambá é mulher. Né? Só deixando claro aqui, eu tava achando que era homem. Legal. A gente tá tendo bastante participações, vamos deixar para depois os comerciais então. Tá, mas tem aqui mais duas mensagens aqui. Da dona Dina, lá do Paulo de Tarso, desejo um ano de muito amor, paz, saúde e de compreensão. Parabéns pelo programa, está ótimo, estou adorando. Grande abraço, grande beijo para todos, dona Dina. E a Aparecida de Jacareí está na escuta e está adorando o programa. Ela fala pro Monte Oliva que tem um bom almoço. e para nós também, a gente tem um bom almoço para todos. E só comentando que a Tupinambá, a Félix, ela é de Recife, Pernambuco. Ela deixou aqui. Vamos pro nosso intervalo comercial. Antes, só lembrando da Tiana, foi aniversário da Tiana dia 31, né? Aí a Tiana fez aniversário dia 31. Como a gente semana passada falaram que a Rua Paraná ia fechar para poder comemorar o aniversário dela, teve uma amiga que falou que passou lá na rua, mas falou para a Tiana: engraçado, mas eu não vi ninguém na rua. Olha, tem um problema de psicografia. O Rui não entendeu a psicografia aqui. Não é almoço, é abraço. Estamos querendo saber o endereço. Ela comia almoçar lá. Hoje já ia lá para Jacareí. Mas não é feijoada, não, né? Não é feijoada, não. Feijoada vegana, como é que não? O Cláudio Andréas Ferrati aqui, Bruzone, ele falou Centro Espírita. Centro Espírita Amor e Fraternidade, próxima estação Capão Redondo, lá em São Paulo, Zona Sul. É São Paulo, então, tem Centro Espírita Amor e Fraternidade. Tem quase 20 casas espíritas que já estão trabalhando com animais. Fantástico o trabalho. Eu tenho vindo muito a São Paulo, participei de várias casas lá. Um trabalho interessantíssimo. Não, eu vi até com a Irvênia casas que fazem a psicografia dos animais. Animais fazendo... trazendo mensagem para... aí a gente pode comentar um pouco mais depois. É porque também precisa, não, precisamos tomar cuidado com os exageros também, né? Vamos para o nosso intervalo comercial e colocando a música aqui, Caminho Azul, com a nossa irmã Célia Tomboli. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. Jesus está lhe estendendo a mão para que você seja mais um cristão e um dia encontre este caminho azul que irá levá-lo à paz e à salvação. Esqueça as mágoas do seu dia a dia. Perdoe sempre as falhas de um irmão, pois o caminho azul sempre traria felicidade em seu coração. E você irá com Cristo viajar no coração do Pai Celestial. E nas galáxias sentirá pulsar a paz. É o encontro com o amor universal. Vamos então, irmãos, fazer por merecer e seguir o que Jesus nos ensinou. E nossa alma irá se elevar, irá crescer quando amarmos como Ele nos amou. Caminho azul, por entre estrelas, viagem sideral. Caminho azul, é o encontro com o amor universal. E você irá com Cristo viajar no coração do Pai Celestial. E nas galáxias sentirá pulsar a paz. É o encontro com o amor universal. Caminho azul, por entre estrelas, viagem sideral. Caminho azul, é o encontro com o amor universal. É o encontro com o amor universal. É o encontro com o amor. Histórias e mensagens. Oferecimento Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito. São 9:27. A movimentação está grande aqui hoje, porque tem pergunta aqui que a gente não está dando nem conta de responder. Nossa. Mas a gente tem que entrar no nosso momento Giga Vale. O momento Giga Vale hoje, também relacionado com o tema, é Deus na natureza. E o Monteiro vai dar uma comentada para a gente aí depois. Deus na natureza. A cada novo dia, a natureza nos oferece espetáculos de belezas sem fim. Quem já não contemplou a maravilha de uma gota de orvalho a brilhar refletindo a luz do sol? Uma simples teia de aranha e sua engenharia perfeita,

na gota de orvalho, na teia de aranha, na mão calejada do trabalhador, no pensamento, enfim, em todos os lugares nós vemos, nós sentimos e sabemos da presença de Deus. Muito bacana, 9 horas e 33 minutos, esse é o nosso momento full, assistimos agora, né? E ouvimos o nosso momento Giga Vale e vamos encerrando. Num oferecimento de Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. São 9 horas e 35 minutos. Esse é o programa Vivência Espírita. E nós estamos aqui com o nosso querido amigo Carlos Monte Oliva, da Grande Jacareí, falando sobre o tema espiritualidade dos animais. Monte Oliva, nós temos aqui o João Batista, que é de Jacareí, e está dizendo que sempre teve animais e pergunta: será que o passarinho, quando preso, ele canta de tristeza? Hoje não tenho mais. Desejo a todos um ano de 2019 de muita paz. Aproveitando a pergunta. Bom dia então para você, viu, João Batista? E o Monte Oliva vai responder. Aproveitando a pergunta do João Batista, vamos emendar com a do Forcato aqui também, que ele colocou. Forcato, nosso irmão lá de Pindamonhangaba. E o que dizer do ato de se prender um pássaro na gaiola, um peixe no aquário, tantos outros animais como estimação, porém em ambientes hostis à sua natureza? Bom, um abraço a todos, né? Pergunta é muito interessante. Existe um tema dentro da espiritualidade dos animais que é muito importante, que é o bem-estar animal. E o que fala o bem-estar animal? Ou então, vamos fazer o contraponto, os maus tratos aos animais, que agora é crime, né? É você tirar, um dos itens é você tirar o animal do seu habitat natural. Colocando o animal na gaiola, você gostaria de ficar engaiolado? Qual a sua sensação de estar preso, sendo que a sua natureza não é essa? Como é que você tem o prazer de olhar um animal... Exato. Você está dizendo que você gosta, que você ama algo que está ali preso, né? Não seria a mesma coisa, Monteiro, da gente ir então para a cadeia e ficar lá olhando o parente da gente? Sim, você fica olhando, ai, que legal, olha que legal, que bonitinho, lá, né? Ele está bem lá, está preso lá. Então, veja bem, quem gosta de animais, coloca o pássaro na gaiola, coloca o cão na coleira. Agora, quem ama os animais, quem conhece os animais, deixa livre. E se você quer ter animal, quer ter pássaros na sua casa, plante uma árvore. Eles vão vir automaticamente. Plante uma frutífera de preferência. Plante uma árvore que você vem. Existe um pensador que fala o seguinte: não caça as borboletas, plante árvores que as borboletas vêm para cá. Vem para o seu jardim. Monta o jardim que elas vêm para cá. Ô, Monte Oliva, eu estive em Jaú, passando o dia de ano lá, e o meu cunhado, o apelido dele era Zé Gaiola. Por quê? Eu chegava lá e tinha 300 gaiolas de passarinho. Ele faleceu o ano passado, a minha cunhada vendeu todas as gaiolas, vendeu todos os passarinhos, e ela tem uma chácara, eu estive na chácara dela. O que que ela fez? Ela fez um local onde que ela coloca comida, onde ela coloca ração, coloca alpiste, coloca arroz, coloca. E eu acordo cedo, domingo, no dia de ano, acordei cedo, estava lá um pavão em volta da piscina ali. E o pavão, eu falei, mas poxa vida, é um filhote de pavão. Eu falei, mas que coisa bonita, um pavão aqui. Na hora que eu saí, ele pegou e subiu no muro e foi embora. Mas o pavão fica andando em todo local. E fica na beira do rio Tietê, onde as águas são claríssimas, e ali o que tem de passarinho. Então eu vi quantos passarinhos que eu não conheço vindo lá comer na casa da minha cunhada. Aqui nós temos, aqui no sul de Minas, né? Na verdade acho que pertence a São Paulo, Monte Alegre do Sul, São Paulo, Monte Alegre do Sul, São Paulo. Nós temos aí algumas chácaras que a gente conhece lá, que o que tem, até a gente brinca, assim, a árvore de passarinho. Tem milhares de pássaros que ficam, eles vão, voltam, vão. O único problema é você ficar embaixo dela, é bombardeado. Mas é fantástico, é maravilhoso. Quando eu estive em Sacramento, uma das vezes que eu estive em Sacramento, fui eu e a esposa só, nós pernoitamos no hotel de madrugada, 4h30, um barulho ensurdecedor de maritaca numa árvore do lado. Então, quer um despertador melhor do que esse? Não existe. Agora, existe um ponto bastante interessante. É importante lembrar isso. Se o animal, ele é fruto no cativeiro, se você colocar ele na natureza, ele vai ser facilmente vítima de outro. Então, de repente, é bom você tomar muito cuidado com isso. Peça orientação, né? Eu não sou veterinário. Peça orientação para quem conheça da arte, para que você não simplesmente abra a gaiola e solte o passarinho, que não pode morrer. Ele vai ser vítima rapidamente de predadores. Montolivo, vamos combinar o seguinte agora? Vamos responder bem rapidinho, porque está cheio de pergunta e a gente não vai conseguir ter tempo. Falar. Fala, Rui, a sua. Não, e tem uma outra pergunta aqui da Ana Lourdes, mas já parece-me que já foi respondido. Quando um cachorro desencarna, ele volta na mesma espécie ou em outro animal? Bom, aí depende da aonde esse princípio inteligente está em termos de evolução. Se for necessário que ele volte na mesma espécie, ele voltará na mesma espécie quantas vezes for necessário. Se ele houver terminado dentro dessa espécie o seu estudo, vão colocar assim, a sua evolução, ele reencarna em outra. O Chandler, a pergunta que nós tínhamos deixado no ar também, muito legal. Bom dia, amigos do Vivência Espírita. Sabemos que doenças que desenvolvemos podem ser resultantes de ações pretéritas, provas e expiações, somatizações. Muito interessante essa pergunta, hein? Uhum. E os animais? Se animais não fez nada de errado para nada, por que o animal sofre também? Tem doença, tem câncer, tem depressão, tem todas essas coisas. Veja bem. Epilepsia. Até aqui, da Evênia está respondendo. Padre coloca. Bom, os animais, eles sofrem não para compensar o resgatar ele, porque o livre-arbítrio dele é muito restrito, né? Mas para que a sua consciência se expanda. Aonde que fui buscar isso? Leon Denis fala assim: todos os seres têm que passar pelo sofrimento. Sua ação é benfazeja. O sofrimento é, de modo geral, como agente de desenvolvimento e progresso. Emmanuel, até de Chico, fala o seguinte: nem sempre o sofrimento está atrelado ao resgate do passado. Toda vivência atrelada ao sofrimento leva ao aprendizado. Então, Marcel Benedetti, naquele livro que eu citei, né? Qual a sua dúvida? À medida que os espíritos da condição animal expandem sua consciência pela dor, expandem também sua condição de desenvolver sentimentos relacionados ao amor ao próximo, tornando-os aptos a entrar em outra faixa evolutiva, ou seja, a humanidade. Aí o Aécio César também fez mais uma pergunta. Como podemos interpretar essas mortes coletivas dos animais? Seria resgates, provas? Se é que existe, aí nós já falamos que não, ou simplesmente um meio de evolução? Um meio de evolução. Né? Como no ser humano, né? Com essas provas coletivas, esses resgates coletivos, é um meio de aprendizado e de resgate para o ser humano. Para os animais, não. Outra coisa também, Montolivo, às vezes o coitadinho morre, não é porque tinha que morrer também, não. A gente ainda tem que fazer isso, né? Sim, claro. A doutora Dani mesmo estava falando para a gente que agora, na época de final de ano, quando o Corinthians ganha campeonato, essas coisas, o pessoal solta foguete demais, os passarinhos morrem também, de estresse, cai, amanhece muito passarinho morto no outro dia. Não foi o foguete que pegou nele, foi o estresse é tão grande que ele acaba morrendo. O cão, principalmente, ele foge desesperado, acaba sendo atropelado. Mas agora, existem dois pontos importantes. O animalzinho, se é que podemos usar essa expressão, morreu na véspera, né? Não era ainda a hora, como o ser humano, de repente, quando é suicida, né? Mas o animal não tem o problema de suicídio. Tem, mas não é esse caso. Então, esses animais. Agora, existe o problema do humano. Né? O resgate passa para ser humano. Humano. Eu soltei uma bomba para comemorar X ou Y acontecimento, e por conta da explosão da bomba que eu soltei, dezenas de animais morreram. Eu sou responsável por isso. É igual aqueles caras que vão pescar e jogam bomba de dinamite dentro d'água para matar os peixes. Aí morre o grande, morre os pequenininhos, morre tudo. Eu sou responsável por bonito, isso. Arroz, a Jaqueline de Uberlândia colocou aqui a foto dos pequenos dela, o Olaf e o Leon. Aí ela pergunta: eles percebem os espíritos? Já tive essa experiência. Sem dúvida nenhuma. Eles percebem mesmo. Porque algumas vezes é só você prestar um pouco atenção no cão, principalmente, e até o próprio gato, né? Que são os animais que convivem, pelo menos, normalmente dentro de casa. Quando eles têm uma reação adversa, ele está olhando para o nada e está latindo, está rosnando, está abanando o rabo, com certeza tem uma entidade espiritual. E fica com o pelo todo arrepiado. Fica. Levanta todo o pelo, né? Isso daí a gente via muito lá no interior, né? Mas a gente vê, viu, Jorge, isso que você está dizendo, na comemoração do Ano Novo, eu estava na casa da minha cunhada, ela tem uma cachorra que tem um pavor de fogos. E ela, quando começou a estourar os fogos lá, ele veio e queria ficar no colo de alguém. Eu segurei, colocava a mão no coraçãozinho do cachorro e estava disparado. Mas, em compensação, tinha uma outra pequenininha, uma cachorrinha dessa, cabeludinha lá, metida para burro, eu não podia botar chegar perto dela que ela mordia, mas desse tamanho. Ela não estava nem aí, né? A questão, a gente tem que prestar atenção em muitas coisas, não pode ser nem radical, nem de um lado, nem de outro. Uhum. Agora, o João, né? Nosso amigo João lá de Jacareí, o pai da Fernanda, é vendedor de fogos a vida toda, né? E ele tem a cachorrinha. Saiu até na televisão. Ele tem a cachorrinha dele lá na casa dele, cachorrinha bonitinha. E eu falo, como é que você faz aí com os fogos com essa cachorra sua? Também que é bravo, não vai no colo de ninguém, só dele da mãe. Falou, não, quando chega na época de fogos, eu falo pra ela, ó, não fica tranquila, não se assusta nem nada, porque isso aí é que sustenta a nossa casa. Não fica tranquila. Bom, com todas as reticências possíveis, mas elas entendem, né? O grande problema é que compra sua ração. Se você chega, se você começa os fogos, poucar os fogos, se você pega o animal no colo e começa a falar, de falar, ai, tadinho, não fica. Você vai transmitir insegurança pro animal. Agora, se você trata normalmente, ele vai se sentir seguro, porque eles precisam da nossa postura de segurança. Uhum. Porque eu tinha um pinche que faleceu ano passado, ele quando soltava a bomba, ele ficava todo alegre, e não tinha nenhum medo. Era um pinche corintiano, gostava dos fogos do Corinthians. Mas a gente vê que, Jorge, no dia 4... Estamos recebendo uma visita ali, ó, o seu Zé Carlos, ali está ali. Ó. Oi, olá. No dia 4... desencarnou nosso companheiro e amigo de doutrina, o Ailton Soares Brasil. Ele deixou a esposa, Dulcelina, que era nosso ouvinte. Hoje ela não está sabendo. Eu falei para ela, nós estamos na Rádio Piratininga. Eu falei, poxa, não ouço mais o programa de você. Nós estamos na Rádio Piratininga. Então ele deixou 4 filhos, deixou neto e bisneto e foi sepultado ontem. Ele era filho do senhor José Soares, que era um grande companheiro nosso de doutrina aqui em São José dos Campos. Também já desencarnado. Uhum. Ô, Rui, Rodrigo, aqui eu não sei se você tinha falado do Dorival, não. Né, que ele é o Dorival é da Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, está agradecendo a parceria. Nós também, viu, Dorival? Muito obrigado por você transmitir o nosso programa aí no espaço de vocês, da Rádio Espírita, de vocês aí. Muito obrigado mesmo. Um grande abraço para os nossos amigos lá e ouvintes de Barra Velha, Santa Catarina. E um bom ano novo para ele e para todo o pessoal de Barra Velha, né? Tamo junto aí. Olha que legal. Agora a gente está conseguindo mandar ver nas perguntas aqui. Rodrigo, tem algum aí? A Keila lá da Maria João de Deus manda parabéns ao amigos pelo tema e dando a opinião, creio que tudo que é criado por Deus tem sua áurea e tudo está ligado ao plano espiritual. E esse está em constante evolução. Logo, tudo está em evolução. Só uma pergunta para o sorteio, se os animais evoluem espiritualmente, né? E a Tupinambá lá, que participou, né, comentou dos 3 gatos, ela comentou uma coisa interessante. Eu tenho em minha casa, né, 2 deles, dos 3 gatos que ela tem, parece reencarnação de cachorro, que já passaram por minha casa. Queria ouvir de vocês sobre isso. Gratidão. Olha, é claro que se você colocar... A gente não sabe, né? Mas a gente hoje, o ser humano, por exemplo, troca, né? Uma vez é homem, outra mulher, enfim, troca. Tem necessidade de experienciar todas as situações. Os animais também. Agora, o Jorge falou uma coisa bastante interessante, me perdoe, porque quando ele fez a colocação, que é eu vendo os fogos para poder sustentar. Quer dizer que então, se você vender armas, você está alimentando a sua família com arma, está valendo. Não sei se tem muito cuidado com isso. Não sei se tem cachorro. Já tem muito cuidado com isso. Só tem muito cuidado com isso, né? De repente, a pessoa que vende droga também está sustentando a família dela. Né? Nós temos que ter muito cuidado com isso. Agora, a doutrina espírita, ela tem uma base científica muito importante. E quando a gente começa a falar de espiritualidade dos animais, muitas pessoas se questionam o seguinte: isso é coisa de espírita. Não é. Então nós temos dentro de um folheto que nós fizemos, vamos distribuir no próximo sábado, algumas citações espíritas e algumas citações científicas. Eu trouxe aqui Dr. Philip Lau, da Universidade dos Estados Unidos, da Stanford. Ele reuniu 26 neurocientistas, isso foi em 2012. Então foi ontem, né? 2012, em 7 de 7 de 2012. Ele reuniu 26 neurocientistas e depois de todo esse estudo que esses neurocientistas chegaram à conclusão que não podemos fazer de conta que não sabíamos. Mamíferos, aves e alguns invertebrados têm consciência. A ciência falando. Mas, o Jorge, nesse início de ano, ontem, acho que foi ontem que eu vi um menino lá em São Paulo que foi tirar o cachorro da enxurrada. Ele tirou o cachorro, mas ele foi tragado pela enxurrada e ficou ficou preso lá na boca de lua, boca de lobo. As bombeiras foram tirar o menino agora lá. Agora, você viu o vídeo? Vi. A consciência do garoto, ele saiu tranquilo como se nada tivesse acontecido. Sim. Ele fez o normal. Para ele era o normal. Sim. Se sacrificar em prol do animal. Ele saiu tranquilo, você percebeu na imagem que ele saiu. Não saiu chorando, não saiu se colocando como herói, não. E ficou oito metros na... Tomou uma atitude normal, portanto, esse espírito que está garoto naquele momento, nesse momento, já tem essa consciência diferenciada. Ele fez o que é normal. A mesma coisa aconteceu com aquele soldado que pulou na água para nadar 150 metros para tirar um cachorro que caiu na água congelada, na água gelada, foi quebrando o gelo até chegar no cachorro e tirou. Exato. E quando a gente coloca esse sistema de espiritualidade dos animais, é importante lembrar, eu estive em São Paulo em novembro, nós participamos lá numa das subseções da OAB, e houve um trabalho sobre animais, que veio ONGs do Chile, ou várias ONGs participando desse evento, e eu penso que o único espírito era eu, né? E com muita honra. E o que eu questionei depois é o seguinte: por que que vocês defendem os animais? Por quê? Eu estava tomando café esse dia numa padaria, e as duas atendentes conversando: minha filha, eu não sei o que ela vai ser ainda, ela vai fazer faculdade, nesse fim de ano ela está pensando, isso foi em dezembro, nesse final de ano ela está pensando para o ano que vem e tal. A outra: mas vai se fazer medicina, dá muito dinheiro. Ela falou: nossa, eu vou falar para ela, essa minha medicina que, como é que é, que cuida dos animais, ela falou. Ah, então, a outra foi a veterinária. Então, ela possivelmente vai fazer medicina veterinária, né? Mas por que que cuida dos animais? Por que que eu vou ser veterinário? Por que que eu tenho uma ONG que protege, que recolhe animais? É bom deixar claro que não estou falando eu, Monte Oliva, porque o nosso grupo não recolhe animais. É tratamento espiritual para animais. Mas por que que eu recolho animais? Por que que eu gosto dos animais? Eu fiz esse questionamento lá em São Paulo e ninguém soube responder. Porque fala assim: não, mas eu achei bonitinho, olha, o animal é um ser de Deus. Tá, mas por quê? Porque é um espírito que está ali, um irmão que está ali, ainda numa fase mais precária ainda do que a minha, né? Menor, como o Chico falava, os irmãos menores, mas é um espírito que está ali em evolução, é um irmão que eu tenho que respeitar. Tem que amar o próximo como a mim mesmo. Eu acho que Mano mesmo falou que nós estamos para os animais, assim como os anjos estão para nós. Por que eles perdem tempo conosco? Sim, exatamente. Mas exatamente. Né? Essa seria a resposta. Monte Oliva, mas nós desde 2005, nós sempre tivemos a preocupação com o animal. Aqui em São José dos Campos. Tanto é que nós fizemos 14 projetos de animais. Depois que veio uma leva de outros vereadores, e o Fernando Petit, ele foi aquele que iniciou esse trabalho. Nós fomos incompreendidos, não fomos compreendidos por um monte, até pelos governantes, eles não entendiam a nossa preocupação com relação aos animais. Hoje já está tendo a castração gratuita, porque é uma forma de se cuidar disso. Nós tivemos em Florianópolis, onde lá é um exemplo de tratamento e de cuidados com os animais, nós tivemos com o secretário da Saúde, ele falou: não, cuidar dos animais é cuidar da saúde humana. É claro. Então você vê que diferença de tratamento. Nós tivemos lá no CCZ, lá de Florianópolis, nossa, tem uma mulher que ela saiu de Barcelona, que é a melhor cidade onde se cuida dos animais, e veio para Florianópolis. E lá ela dá um exemplo de... O que nós temos de reclamação de maus cuidados, de maus tratos com os animais, é um absurdo. De pessoas que largam os animais presos. E agora, nessa época de janeiro, fevereiro, viu, Jorge? O que tem de abandono de animais? Sim, porque férias. Eu quero passar as férias e não dá para levar o animal. Então ele fica aí. Solta aí, A gente tá com tempo aí. Tá esgotando. Só comentar aqui que o Nil entrou aqui e falou: bom dia, amigos. O Raí e o Messi enviaram um grande abraço a Monte Oliveira. O Raí e o Messi são os dois cachorros dele. Exatamente, o Messi. Se fosse o Sheik e tal, Nil, eu acharia que era do Corinthians. Mas o Raí, o Messi, não tem nada a ver comigo, não. A Cléia Globo um abraço, aqui só meu. Comentando também. Não sei se já foi comentado: cães e gatos durante o culto do Evangelho no Lar. Já tive relatos de amigas. Que afirmaram que os cães vão para debaixo da mesa e ficam quietinhos participando do evangelho. Olha, só vou dar um exemplo. Nós temos esse grupo de tratamento espiritual para animais, que está completando 2 anos, por isso essa jornada sobre espiritualidade dos animais, né, o aniversário do grupo. E a gente vê ali, nós temos fotos, eu não trouxe as fotos, mas nós temos várias fotos das pessoas assistindo lá. Então nós temos uma palestra de uns 10 minutos mais ou menos, todo o trabalho, primeiro e terceiro domingo de cada mês. E nós temos esse trabalho lá. E os animais, eles começam a latir, começam a ter barulho. Quando começa a preleção, como alguns falam, ou a palestra, eles ficam quietinhos e prestam atenção. Mais quieto do que os seres humanos. Legal, né? Só comentar aqui também sobre a primeira jornada do Departamento de Educação Espírita da Infância e Juventude, que a USE está fazendo lá em USE Jacareí, e o apoio de Taubaté. Acontece no dia 9/2 a 10 de fevereiro. E 10 de fevereiro, tá? Então, já começando as divulgações aí, quem vai participar lá, palestrantes, é a Marta Guimarães, a comunicadora espírita. Tem aqui também abertura às 8. É o dia inteiro, né? Das 8 até às 17 horas. Deve ser o sábado e domingo, né? Sábado e domingo. Então, no dia 9 de fevereiro e 10 de fevereiro. Achei que era agora, janeiro. Né, mas já é legal, a gente já começa, vai ser lá no Paulo Ortiz, né, o local do evento, Rua Campos Salles, número 289, Jacareí. Então, a primeira jornada de Departamento de Educação Espírita da Infância e Juventude. Vamos falar sobre esses temas, inclusão da deficiência na casa espírita, com autismo, o palestrante lá, o Dr. Alexandre Serafim, que já esteve aqui conosco, né, pais... Quem são os seus filhos, o João Luiz Nascimento, lá de Cachoeira Paulista, também já esteve aqui com a gente. Então vai ser muito bom o evento. E a abertura musical com a Paula e a Leia. Então, vamos lá para os sorteados? Isso, vamos para os nossos sorteados. Os ganhadores dos 2 livros doados pela livraria Casa do Caminho são a nossa irmã Elza Yoshi Saito, a Elza, e a Jaqueline Mariano. Né, que a Jaqueline é lá de Uberlândia, mas o Carlos vai pegar, né? O Carlos vai buscar lá na livraria Casa do Caminho. Então o Carlos vai estar com a gente sábado em Jacareí, lá na jornada. Legal. Então, vocês podem pegar na livraria Casa do Caminho, a rua Helena Mascarenhas 115, no Jardim Bela Vista, aqui em São José dos Campos. E os nossos aniversariantes, paz e alegria no coração de vocês, é o que deseja o programa Vivência Espírita. Estamos chegando ao final do programa, né? Vamos pedir para o Monte Oliva fazer a nossa prece de encerramento hoje. E agradecendo a todos vocês por mais esse dia, por mais esse domingo. Paz e alegria em todos os corações. Até a próxima. Rodrigo? Agradecendo a todos os ouvintes aí que participaram, todos vocês que entraram, deixaram seu comentário aqui no YouTube Live. Também que a gente não leu as mensagens aparecidas do Donizete e outras pessoas que entraram aqui e a gente não passou as mensagens, Marlene da Silva, entre outros, né? A gente agradece e pede aí convite para participar no próximo programa às 8 horas da manhã. Rui. Nós queremos agradecer ao Silvio, ele está dizendo, eu saí ali, ele está dizendo, está bombando o programa Vivência Espírita hoje, tanto no Twitter, na Facebook, quer dizer, então está bombando. Agradecendo também a presença da Camila, a presença do Francisco, que já está ficando figurinha fácil aqui no nosso programa, o Beto, o Paulinho, que está na técnica, e o senhor José Carlos, que estava aqui conosco visitando o nosso programa no dia de hoje. E vamos deixando para o Monte Oliva os microfones para os seus agradecimentos. Só fazer uma correção, que no programa passado a gente comentou do curso básico de Espiritismo lá na Fraternidade de Paulo de Tarso, que ia começar agora dia 31 de janeiro, mas ele só vai começar no segundo semestre. Então, não agora. É isso, Silvio? Não. O básico começa dia 31. O básico começa dia 31. O, avançado. Tá, Ah, tá. Entendi. Então tá, então tá tudo certo. Então não tem nada errado, tá tudo certo. É curso então. Básico. Então tá tudo certo. Começa agora dia 31 de janeiro, todas as quintas-feiras, das 19h30 às 21h, lá na Fraternidade Paulo de Tarso, aqui em São José dos Campos, curso básico de Espiritismo. Fica aí o convite para todo mundo. Bem, eu quero, já encerrando, né, agradecer mais uma vez essa oportunidade, e lembrando e convidando vocês, próximo sábado, das 9h às 18h, a segunda jornada jacarense sobre espiritualidade dos animais, na Casa da Paz, que fica a Rua Tomé de Souza 200, do Jardim Paulistano. E só encerrando, o Jornal Estado de São Paulo, em 2012, teve uma matéria bastante interessante, o título é o seguinte: Lato, Logo, Existo. Ante evidência de que o animal tem consciência e sofre, é hora de nós, seres humanos, tratá-los com respeito. Fazemos a prece de encerramento, agradecendo a Deus, Pai de infinito amor e bondade, essa oportunidade de mais uma vez estarmos conversando a respeito da doutrina espírita, essa oportunidade de podermos meditar e tentar entender um pouco mais os desígnios de Deus. Rogamos, Mestre amado, que esses nossos irmãos que estão aí ainda com a capa da animalidade, do vegetal, do mineral, e também nós que estamos aí já na fase hominal, possamos render graças ao Pai pela oportunidade da vida, pela oportunidade de evolução, pela oportunidade do conhecimento. A todos que estiveram conosco, nosso Deus e Pai, nosso agradecimento, a nossa gratidão imensa por termos permitido, termos dado a oportunidade do trabalho. Pai, que a tua paz nos envolva em todos os instantes das nossas vidas. Graças a Deus.